4 já do Cogbo. Cogbo? Acima. Ok, obrigado. E o Oscar, Mike Yankee, ideal de descida para 500 pés. Vem, Oscar, Mike Yankee, mantenha 500 pés, reporte através do Parque do Sul. Desce para 500, reportará através do Parque do Sul. Espera 1-0, por favor. Colômbia 2-0, autorizado, linha aí decolar. Via turno 0-0, graus 1-0. Autorizado, linha aí decolar, via turno 0, voo 6-2-0. Salvo que o Luiz já está retornando para Salvador. Muito boa tarde, Grêmio 220. Gol no 620, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via saída PUCA. Confirma o flash na 6210. 6210, me escuta. Na 6210, desça via chegada Bomete 1 para nível de voo 050, que é legal na 014. 050, 6210. Que Luiz já foi satisfeito das suas intenções. Claro, Luiz, eu não compreendo. Usado, aliás, decolar 1-0, vento 1-0 graus, 8-9. Além da cola, pistão 1-0, dá 3-3-6-7. Oi, Salvador, boa noite. Boa tarde, eu vou 6-2-0, decola cruzando 2000, Buca, Jamaru. Meu nome é 2-0, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, 620. Vamos, 014. Chaneme 314, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterno 26.85. Pode repetir, Sarice, não consegui compreender. Afirmativo, Janeiro 314, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Ah, obrigado. 2545, 2685, 6394, até a próxima. Controle, chamador, boa tarde, terra 3367, questão voo 1, passa 1000 pés. TAM 3367, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 360, via saída São Bruno. TAM 360, possibilidade de voarleiro da presença, Lida? TAM 3367, voe Lida. Grato. Pode chamar quem é que está visual com campo? Visual com campo. Pode chamar quem é que chama em torno no 8, decimal 9 e 5. Chamar a Tom Yankee, boa tarde. Tom Salvador, Oscar Mike Yankee. Pode chamar quem é que prossegue para o cruzamento da final da 1-0, informe na final da 1-7, base pela direita. Prossegue para o cruzamento, reportará na final da 1-7, base pela direita. Procedimento em 8, procedimento 2 no 0. Luz no 0, procedimento LS X-Ray, pistão no 0. X-Ray no 0, grau. Gol, o 620, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 2545, 2085, obrigado, boa tarde. Boné 6290, desse se mantenha 4 mil pés. Até meu 6290. Duke 17, assinando identificação. Foi na proa de bonde para chegar da bonde, rebote para descida. Senegal no 094. Duke 17, desce e mantém 4 BPS. Duke 17, 18 milhas para Conde, contato radar, desce para 4 BPS, Senegal no 094. O Juque no 7 voe na Pro de Bonf. Afirmativo, Juque no 7, que negar no 0, 1 no 4. A gente no 0 no 4. Que a descida para o 1.500 pés, Kenegar permanece no 0.4. Descida para o 1.500 pés, Kenegar 1.0.4, cuidado pelo ainda. Oceana 6210, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reporte estabilizado, Oceana 6210. Tony, Oceano 3145, está pronto no cofre do 0 da 1-0. Autorizando o batido autorizado, alinhada e decolar, vento 1-0-0, graus 1-0-1. Livre, alinhada e decolar, 1-0-3145. Recife, frequência 125, decimal 1, no Oceano 122, decimal 35. Recife, 251, no Oceano 235, Oceano 3367, boa. Quem vai que é? Acessual os 4-0, estacionado com a CD. Graças. Está retornando para Salvador? Ativo, pronto para regresso a Salvador, novembro Auschwitz. Feito novembro Auschwitz, que mantenha condições visuais, dando meu pés. Reporte CEASA, visual com campo. Mil pães, reportará no CEASA, visual com campo, novembro Auschwitz. Autorizado a decolar, 1-0-0 graus, 1-0-0. 9 que ainda está visual com o campo. Temo, 9 que ainda está visual com o campo. 9 que ainda está retorno no 8, decimal 95. Torrei 1 no 8, decimal 95, 9 que ainda. 321, 45, decola os 42, 1, 42, 51, 200, decimal 8. 208, graças. Boa tarde. Torre, bravo que ainda na rotatória. De novo, que o Índia confirmando vai fazer troca remetida? Afirma, a intenção são fazer três, dois TVRs e um ponto completo. Porque está autorizado para o troca remetida pistão no 7, após o troca remetida prossegue para... Após a remetida prossegue para o farol de Itapuã e espera aguardando o tráfego que vai pousar no 9. Autorizado, ele após aguardar no farol de Itapuã, dá com o Índia. Entendido. Autoriza o direto do alto para o TAM 3015. No mantém a saída da 3145. São 45. Juliette, Quebec Chile, em coordenação com os tráfegos locais, de lançamento, reporte para descida. Já coordenaram com os tráfegos locais, forma na descida, grato. Pelo menos 2, 1, 0, chame em torno, no 8, decimal, 9, 5. 2, 9, 5, 2, 1, 0. Tá com chuva, parece que a partir da 28 lá em diante. Ok, obrigado. 4 minutos na Venezuela, aguarda na base 045, Quebec, quilo. Pense, Juliana, Quebec, quilo. 0 autorizado pouso, vento 100 graus, 109. Toque remédio, os 45, prossiga para o farol de Itapuã. Aguarde para retornar para a base da 17. Prossegue agora para o espera no farol de Itapuã, Bravo Kilo Índio. Certo, 9 graus, puxa para a estação de pouso, chama em torno no 8, decimal 9, 5. Transfere agora para 118, decimal 9, 5, novembro, as coisas. 118, 9, 5. Olha, aquilo entrega-se para a coordenação. Oi, Salvador, Romeu November Oscar Whisky, pro da rotatória. Ok, mantém a pro da rotatória, aguarde no final do seu Whisky. Segue para a rotatória, November Oscar Whisky. Bravo que liga curva direita agora para a perna do vento pela direita da 107 e chama para a Girabase. Vai chamar para a Girabase pela direita, o Bravo que liga. Você já confirmou para aí toda extensão hoje, né, 220. É, pista livre, toda extensão, autorizado pouso, 100 graus, 109. Livre pouso, 220. Foi, Salvador, Oscar Whisky na vertical do Ceasa. ok. Mantenha ainda proa, até a próxima final do ano 7, aguardando para girar para o final. Whisky. Mantendo a proa para guardar para a final da 17, novembro, Oscuis. Alquilinha gira e base após final do ano 7. Tem o tráfego do novembro, Oscuis, que é um PA28 que está nas proximidades da rotatória do Pérez, ok? Certo, é, girando base pela direita para o 17, bravo Quilinha. Puxando a 6210, solo 48, táxi à direita, chamo no 21, decimal 9, o solo. Oscar Whisky, pronto para ingressar na longa final da 17, nas intermediações do Ceasa. Veja, eu acho que está autorizado agora para a final da 17, aguarde autorização de pouso. Para o tráfego do Bravo Quilinga, é um PA30 que está aí numa base pela direita da 17, 1,5, está visual com tráfego? Está visual com tráfego, está na longa final da 17, 90, Oscar Whisky. Sim, segue o tráfego aguardando para o pouso. O Gol no 169, autorizado a decolar, pistão no 0, vento no 00, grau 109. Livro de decolagem no 0, Gol no 169. Vai que é brilhante, possível. Fica autorizado, acionamento táxi, chama para ingresso no, na 35. Posição. O Bravo Quilinga autorizado toque remetido no 7, vento no 00 graus, 10 mais após o toque remetido no meu padrão anterior. Esse ó, toque arremetido autorizado no 7, Bravo Quilinga. Decola 5-1, chama o controle de frequência no 20, 8. 308, boa tarde. Boa tarde, Gol. Uno 169, decolado na ação, Gol 1. Gol no 169, contato com o radar na decolagem. Pergunta nível de voo 360 via saída São Bruno. 360 via São Bruno. Gol, Uno 169. O que é no 7 está autorizado direto pelo. O que é no 7 pelo? Curva esquerda, ok? Confirmando curva esquerda para cruzamento do campo, informe no cruzamento da pista no 0. Vai, curva esquerda, informado o cruzamento no 0, informa que a intenção é pouso completo agora. Gente. Vai que é pro Juliette, ingressa à direita na pista, ok? Taxi até a cabeceira 35, apressando lá 9 anos de possível, reporte alinhado e pronto. Alemão na suíte, seu solo 5-2, liga a primeira esquerda e faz 180, aguardando para retorno, ok? Então a nave está insistindo o contrário, vai taxi até 35. Pode fazer o balão logo na interseção mesmo, que ele está taxiando pela pista só, vai até a cabeceira 35. Bravo Quilinga, mantém a perna do vendão no 7, aguarde correr na base. Gente, vai manter a perna do vendão no 7 e está agora prestes a cruzar o campo, o Bravo Quilinga. Aceito, todos os seu tráfego, aguarde instruções. Guarda as instruções na perna do vendão no 7, Bravo Quilinga. Michael Juliette, posto alinhado e pronto, cabeceira 35. Tá vendo a chuva visual com o Mike Eco Gilete taxiando pela pista e a sua esquerda vindo para 35? Oeste da torre. Oeste, começa rotando. Posso 180 e retornar aí pela pista, ok? Aparecer um táxi até a barra, aí posso livrar. Passou 360 pela direita, aguardando para prosseguir base da 17. Mantenha a tela do vento, 360 pela direita. 360 pela direita, Bravo Kilo Índio. A gente mantém a posição lá, cabe 135 de 10. Até a bata, livre à esquerda, estacionar para a caixa livre. Agilizando, parando a bata para a bata. O Mike é com o direito autorizado para decolar. Pista 35, vento 080 graus, 10 mais. Mike Eco Juliette decola 5-6, subo, mantenha meu pé e chama o controle de frequência 120 decima 8, Juliette. Mike Eco Juliette está sentindo Papa Alfa 3-0? Mike Eco Juliette está sentindo Papa Alfa 3-0? Fazendo TGL na pista no 7? Mike Eco Juliette, mantenha no meu pé. Reporte 20 milhas afastado de Salvador, que negar no 014. Gente, vai reportar 30 milhas de Salvador, mas... Tirando 7 terça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento LSX-3, reporte estabilizado no localizador. Jogando 7, autorizado o procedimento. Você precisa voar direto do Dunas. Autorizado, jogando 7. Jogando 7. Autorizado, Bravo Quilo Índio. Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna no 28, decimal 35. Confirma o gol, nono menor. Uno número 9, 125 decimal 1, alterna no 28 decimal 35. 25, 1285, obrigado. Em frente, gira novamente pela esquerda, aqui para o cruzamento do campo, chame novamente final da 17. Gente, vai girar pela esquerda e chama no final da 17, Bravo que lembra. Diego Juliette vai manter qual altitude? Confirme? 1.500 pés. Com 1.500 pés? Bravo, Kilo Índia, ingressar perto do vento 97 para cruzamento do campo. Obrigado, cruzamento do campo, reporte para girar base para sinal da pista 17, Bravo Kilo Índia. Reportará para girar base, Bravo Kilo Índia. Pronto para girar a base, o Bravo Kilo Índia. Bravo Kilo Índia autorizado, base e o pouso pista 17, vento 100 graus, 9 nós. Tenente, Bravo Kilo Índia. Final da 97, marchado travado, Bravo Kilo Índia. Povo autorizado, Bravo Kilo Índia, pista 97, vento 090 graus 89. Povo autorizado, Bravo Kilo Índia. Choqueiro no 7, chame a torre no 8, decimal 95. Choqueiro no 7, chame a torre no 8, decimal 95. Torre Salvador, Choqueiro no 7. Choqueiro no 7, boa noite, boa tarde, em aproximação, guardando autorização de pouso. Choqueiro no 7, continua na torre no 4. Papatango Bravo Kilo Índia, solo ao 01, no Pátio da Bata. Tá, meu Mike é com Juliette, quando possível informe o seu estimado de pouso. Vem, mais 5 minutos de pouso? Joker 17, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, com 08 nós. Joker 17, livre pouso. Choqueiro 7, três baixadas travadas. Choqueiro no 7, PIP, checado, pouso autorizado, pista 10. Choqueiro no 7, TV pouso. Diga, mãe, que é com o Juliette. O Juliette não atrasa o conhecimento formal e livremente para coordenação. tráfego no Índia. Joker 17, Solo 06, libere a esquerda para o pátio militar para estacionar a frequência livre. autoriza passar duna acima de 2000? Autorizado, boa noite, menor. Grato. Flores Salvador, boa tarde. CAN 9096, passa ao 225. Uma informação ótima. São 9096, essa via chegada para o MED 1 para nível de voo 050, que é negado no 094. 050, ajuste no 094, solicita o atual ILS UIS e se autorizado para o Serra Vito 360. A 9096, mantenha a chegada da ETAP após ETAP e Serra Vito 366. Ok, mantenha a chegada após ETAP e voo Serra Vito 366. 9096, obrigado. Tráfego Salvador Oxanem 6201, autorização Galeão está na posição 08. Salvador 1966, passa 226 ao 1960, sente uma informação ótima. Bom, Uno 66, sua identificação dessa via Bomed Uno para o nível 060. Identificou 060 via Bomed Uno, o Uno 66. Estabilizando 869. Uno 869, complete a final, chame torre. Uno 18-95. 1895, 869. Tana 90 no meio, programa sua navegação para após voo médio voar na Prod Duna. Corrijo, Prod Serra Vita 366. 7 após voo médio, vai voar na Prod Serra Vita 366. Tana 90 no meio, desça para 2500, pesa ajuste 1014. Uno 166, desce para o nível de voo 050. 050, Uno 166. Salvador, o voo 645, centro da lógica, passando 240 para 1960, muito boa tarde. Uno 645, boa tarde, acione identificação dessa via chegada a Bonf para nível de voo 050. Desce via chegada até 050, Bonf 645. Uno 166, programa sua navegação para após o Bomed voar na Prod Duna. Bomed Duna, Uno 166. Solução 909, informa que vai receber um pequeno desvio à direita, alguma forma atrás do receptor. Cliente, reporte retornando à Prod Serra Vita 366, tá 90 no meio. no 869, solo 22, libere direita, solo no 21, decimal 9. Direita, solo 219, com 869. No 66, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. 2.000 pés no 0 no 4, no 66. No 645, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. 4.000, 1.400. No 66, está autorizado a LS Cruz da pistão no zero, reporte estabilizado. Exato.